você está sofrendo, se algo aconteceu em tua vida, busque a Jesus, pois só Ele pode te dar a verdadeira paz. Toda vez que olho pra você, sinto que você quer dizer algo que aconteceu, mas ninguém quer te ouvir. E você quer desabafar, busca um amigo, um olhar, mas ninguém te compreende. Mas não desespere ainda, existe solução. Deus está contigo agora, abra o teu coração. Cante o hino da vitória, pois lá da glória Deus te vê. Não há motivo pra chorar, comece agora então cantar, solte a voz do coração, deixa Deus te alegrar. Sinta na alma emoção, faça da vida uma canção, e você irá sorrir. Mas não desespere ainda, existe solução. Deus está contigo agora, abra o teu coração. Cante o hino da vitória, pois toda glória Deus te vê. Ele ouvirá sua história e a bênção mandará pra você. Pra você.